Deus me deu a fórmula de um amor que só cresceu dentro de mim. Amar alguém me deu princípio e meio, mas não me revelou o fim. E dividir meus sonhos com alguém só fez somar a ideia de amanhã ser mais feliz. Multipliquei minha força de vontade com a coragem de uma mulher, e o resultado disso tudo foi uns grãos de fé, um edifício de amor resistindo aos vendavais. O amor me trouxe coisas sobrenaturais. Não sou tudo, não sei tudo, mas tenho alguém que me completa e me faz bem. Isso é tudo que preciso pra ir além das riquezas que no mundo hoje tem. Deus me deu a fórmula de um amor que só cresceu dentro de mim. Amar alguém me deu princípio e meio, mas não me revelou o fim. E dividir meus sonhos com alguém só fez somar a ideia de amanhã ser mais feliz. Multipliquei minha força de vontade com a coragem de uma mulher. Que no mundo, oh.